E aí, galera ligada na Rádio Microfonia, você curte agora um super bate-papo da Gisele Santos com o cartunista mais rock and roll do Brasil, Márcio Baraldi. Fala, galera da Rádio Microfonia, sou Gisele Santos, correspondente de São Paulo, e eu vou bater um papo exclusivo por telefone com o cartunista rock and roll Márcio Baraldi. O cara tem na bagagem 12 livros lançados e já faturou muitos prêmios, entre eles disco de diamante por vender 500.000 de cópias do primeiro game rock and roll do Brasil. E aí, Baraldi? E aí, Giselda, minha linda? É um prazer falar com você, bonitona. Tudo jóia? Exclusivamente entrevista aqui com o Márcio Baraldi. E aí, Baraldi, conta pra gente como você começou a sua carreira aí de cartunista. Ih, comecei faz tempo, era moleque ainda. Certo que ainda sou pouco mais que um moleque ainda, tá? Mas foi quando era moleque, assim, com uns 15 anos, já tava na profissão, já trabalhando lá nos ligados químicos do ABC, onde eu nasci, né, na região do ABC paulista. E aí eu comecei fazendo charge política lá, que é uma coisa que eu gosto muito, né, e fui fazendo, não parei nunca mais, né, já deu aí mais de 20 anos de profissão ali, né, e 20 anos de carreira, e nunca mais parei. Aí com o tempo fui entrando em outros mercados, fui pegando outros mercados, comecei na charge política, sindical, né, que eu curto até hoje, faço até hoje, trabalho mais num monte de jornais aí, sindicais ou não, tal, né, mas onde tem espaço na charge política, e com o tempo fui vazando para outros mercados, né, inclusive o rock, né. É, pra deixar bem claro que, assim, você é bem forte no rock and roll, faz muito trabalho, mas também tem um leque que se abriu, que você foi ficando conhecido e você acabou abraçando vários outros trabalhos, outros segmentos, né? É, porque até porque no Brasil tem que ser assim mesmo, não dá pra um cartunista do Brasil sempre ficar numa praia só, saca? É muito difícil isso daí, não dá certo. No Brasil o cartunista ele é obrigado a ser pau pra toda obra. Eu acho que ao invés de um cartunista, eu fosse um guitarrista, por exemplo, eu já sei de antemão que eu não conseguiria viver só tocando rock, por exemplo, mais que eu amasse rock and roll. Eu sei que eu ia ter que ter um guitarrista assim, pau pra toda obra, um músico profissional mesmo, assim, de estúdio, assim, tal. Ia ter que saber tocar todos os ritmos, ia ter que acompanhar vários outros músicos, né? Ia ter que tocar sertanejo, tocar MPB, ia ter que tocar com todo mundo para viver disso, tal, né? Para ganhar dinheiro com música mesmo, de verdade. Então no cartoon é a mesma coisa, assim, eu não consigo ficar só desenhando cartoon e rock porque não tem condições, não tem mercado para isso no Brasil, saca? Então eu sou obrigado a desenhar tudo quanto é tipo de coisa, qualquer tipo de assunto, o que para mim acaba sendo bom, porque aí eu fico um cara mais versátil, mais polivalente, né? Verdade, tem até uma pergunta referente ao seu trabalho, foi feita pelo Twitter do programa Na Veia da Rádio Microfonia, do Adriano Vila. Ele perguntou pra você avaliar o que mudou no seu trabalho, comparando hoje com o início de tudo. Tá. Ô, Adriano Vila é meu brother. Ah, é? Eu não falo pra Adriano Vila, que figura. Adriano Vila é um grande escritor, meu, saca? Ele é um roqueiro, é muito legal, ele é um grande escritor. Aquele projeto daquele disco de heavy metal lá, Hamlet, lembra? Que foi gravado pela Die Hard, eu, né? Lembro. É ele que escreveu aquela parada lá. Ele que é o mentor intelectual daquele projeto lá. E ele te mandou pergunta. É? E ele mandou pergunta pra você. Ele mandou, que legal. Faz muito tempo que eu não falo com o Adriano. Cara. Adriano sumiu. Acho que sequestraram o Adriano. Acho que os ETs sequestraram o Adriano. Tá ligado? E devolveram ele agora só. Mas bem legal. Um abraço pro Adriano, viu? Obrigado por ter mandado a pergunta. E o que ele perguntou mesmo? Qual que é a diferença, né? Ele perguntou pra você avaliar o que mudou do início da carreira pra agora. Tá. Não, o que acontece assim, em 20 anos muita coisa muda no seu traço, nas suas ideias, saca? Evidentemente, é porque em 20 anos você amadurece muito, você deixa de ser um moleque e vem um homem adulto, né, meu? Cresce pelo no seu corpo, sacou? Você fica peludão, sua testosterona, sacou? Todo mundo, e você, e no seu trabalho também. Seu trabalho já amadurece e fica mais consciente, mais equilibrado, saca? O traço mudou muito, ficou muito mais bonito, né? Muito mais vistoso, muito mais cheio, saca? No começo eu tinha aquele traço bem fraquinho, bem raquítico mesmo e tal. Depois, hoje eu tenho um traço bem mais forte, as cores fortes, né? Quer dizer, eu fui estudando, não parei de desenhar nunca, tudo também. Depois fiz faculdade de artes plásticas, isso me ajudou também. Então tudo isso contribui, né, para você desenvolver o seu trabalho. Por isso que tudo na vida é um aprendizado, assim, permanente, né? É, acaba carregando a bagagem toda também da vida, tudo vai amadurecendo, tudo, lógico, né? Todas as experiências, vivências que você vai tendo na vida, tal, você vai transmitindo isso no seu trabalho. Um músico faz isso também na música dele, vai escrevendo letras cada vez mais profundas. Geralmente a tendência é ou fazendo uma música cada vez mais bem tocada, tal, né? O cara começa naqueles três acordes lá quando é adolescente e depois vai desenvolvendo aquilo, ó. Aprende outros acordes, estuda harmonia, e vira... 20 anos depois o cara tá um músico bem mais completo e tal, né? E no desenho é a mesma coisa, né? Estudei artes plásticas, estudei muito, muito, muito desenho, tudo tal, esse tempo todo, e não parei de praticar, e fui colocando as minhas vivências todas no negócio, e é um negócio que deslancha mesmo, amadurece, se transforma, né? Ele fica mais forte, mais rico, né? O Baraldi também, ele, além dos cartoons, dos desenhos, ele também cria as histórias. Então, assim, tem cartunista, tem algumas pessoas que fazem... o pessoal pede um desenho, ele faz, o outro põe uma história lá por cima e tal. O Baraldi, além de fazer o desenho todo, ele cria muitas histórias, não só também do rock e outras variedades de assuntos, que, como eu já falei, mas também muita coisa que acontece, né? No cotidiano, você também brincou com a Copa do Mundo, com o Dunga que você fez, né, com a galera da... Ó, pra você ter uma ideia, eu faço assim pelo menos uma meia dúzia de cartuns, assim, de cartuns ou chás, né, todo santo dia. Então por aí você imagina o volume de trabalho que eu faço num mês, em um ano, saca? Se todo mês eu gravo um CD assim, lotado de chás, saca? E coloco no meu arquivo, né? Então assim, cobri a Copa inteira, naturalmente, né, todos os enrolar da Copa, tal, o fiasco no final, tudo tal, né? Vitória da Espanha, tudo tal. Cobri tudo. E cobro tudo, tipo assim, esse caso do Bruno, assim, do goleiro, tô cobrindo. Tudo que tá acontecendo, assim, na conjuntura, assim, dos fatos e tal, o cartunista é obrigado a acompanhar e é obrigado a retratar isso na forma de charge e tal, né? De cobrir tudo isso. Né? O cartunista, o chargista era um jornalista que cobre as coisas, só que ao invés de estar fazendo um texto, assim, como um redator, ele está, na verdade, desenhando aquele fato, aquela notícia, e fazendo uma análise crítica daquilo lá, com humor, né? Um humor crítico em cima daquele fato, né? Isso que é a charge, né? Então isso eu faço, assim, a vida inteira, e vou morrer fazendo isso, né? E além de tudo, eu também bolo meus personagens, escrevo minhas próprias histórias, ou seja, eu sou um cara, assim, bem autoral mesmo. Eu não sou um cara que pega o texto de uma outra pessoa e depende do texto de uma outra pessoa para escrever uma história. Não, eu mesmo bolo minhas histórias, meus personagens. Então eu sou um cara bem autoral mesmo, saca? Assim, eu tenho meu texto e tenho meu desenho em cima do meu texto. E entre vários personagens que o Marcos Baraldi tem, o mais forte deles aí, que foi conquistando cada vez mais espaço aí na mídia também, muito conhecido, é o Rocco Loco, né, Baraldi? O Rocco Loco é uma figura, né? Porque agora em janeiro, 15 anos de Rocco Loco, nosso barato. 15 anos já. É legal, voou, né? Então, assim, a Brigade tá aí, tá rolando, a desse mês tá nos bancos, tem solinha em homenagem ao Gil e tal, né? E nesses 15 anos, eu fiquei cobrindo, né? Tudo que rolou no mundo do rock, eu cobri, assim, através do Rocco Loco, com as historinhas dele. Ele sempre se encontra com os roqueiros, de verdade, com as bandas. Se morre alguém, ele vai lá, faz uma homenagem, sabe? Se acontece alguma atrapalhada, ele vai lá e participa daquela atrapalhada, saca? É, o Rocco Loco, pra quem não sabe, é publicado há 15 anos na revista Rock Brigade, mais conceituada aí de rock, né? E ele já virou boneco, tem livros, e virou videogame também, que o Baraldi faturou até o disco de diamante por vender 500 mil de cópias, né? Pois, legal. É o primeiro game rock and roll do Brasil. É, bem legal, então, o game é muito legal. Até hoje a molecada me manda e-mail, tá pedindo o game, pedindo pra fazer um novo, sabe? Eu vou fazer uma segunda edição, só que eu tô sem pressa pra fazer isso, porque eu tô ocupado com outras coisas. Agora que eu tô fechando até o meu livro, que é do VaptVupt, que são dois passarinhos que eu faço na revista Espiritismo e Ciência. Então já é outra praia, assim, sabe? Já é uma outra série que eu faço que não tem nada a ver com rock. São dois passarinhos que eles falam de assuntos, assim, sociais, assim, sabe? Políticos sociais. E com uma pegada espiritualista, assim. Então eles falam de tudo, de ecologia, de racismo, de violência, de droga, de tudo com uma pegadinha, assim, mais espiritualista, assim, saca? Pra chamar as pessoas para serem menos materialistas e mais críticas, saca? É uma coisa bem legal, que faz muitos anos já. Eu criei em 95 essa série, sacou? Já tem também 15 anos também, né? E agora eu tô comemorando isso com esse livro agora, que vai vir agora no segundo semestre agora. Então quer dizer que nesse ano ainda vai ter esse lançamento, vai ter mais novidade, ou você vai deixar material do Roco Loco, rock, pro ano que vem? Como é que tá tudo isso? É, o Roco Loco, o último livro que eu lancei em dezembro aí, foi do Roco Loco, aquele Rei Rolates Loco, que foi o quarto já livro do Roco Loco. Então assim, eu evito lançar assim, dois livros do mesmo personagem assim, na sequência, assim, saca? Que eu acho que satura um pouco. Então eu faço assim, todo ano eu lanço um livro, só que eu procuro alternar os personagens, saca? Então o Roco Loco eu lancei 4 volumes, mas também já fiz assim, já é o 12º livro já, né? De 12 livros que eu lancei, 4 já foram do Roco Loco. Esse último de dezembro foi do Roco Loco. Então esse ano eu não vou lançar o Roco Loco, não satura muito. Eu vou lançar o Vapt e Vupt, que são esses dois passarinhos, que é muito legal também, e que eu acho que é uma oportunidade das pessoas conhecerem também mais uma faceta do meu trabalho. E tem uma pergunta aqui no Twitter também do programa Na Veia da Rádio Microfonia, da Natália Dias. Ela perguntou: Baraldi, você pensou alguma vez em fazer desenho animado? Então, eu tenho vontade de fazer animado, acho bem legal. Só que o desenho animado dá um trampo do cão, linda, saca? É muito trampo. Geralmente quem faz. Isso ia ser legal do Roco Loco, hein? Com mais alguém, assim, saca? Do mínimo mais uma pessoa, ou mais duas, saca? É um trabalho assim, meio que pra uma dupla ou uma equipe, saca? Dependendo do tamanho do negócio. Dá muito trabalho, porque alguém tem que animar, sabe? Precisa ter um flash e tudo tal, né? Precisa animar. Você tem que ter um cara pra desenhar, que seria eu. E são muitas cenas, só você fazer um minuto, 2 minutos de desenho, é um monte de cena, saca? Um monte de desenho que você tem que fazer. E depois alguém tem que vir animar tudo, quer dizer, dá um trampo do cão. Então desenho animado sempre foi trabalho assim pra equipe, nunca pra um cara sozinho, saca? E eu, como sou um cara muito sozinho, assim, muito Lone Ranger mesmo, eu faço tudo sozinho, escrevo as histórias, desenho, finalizo, pinto, faço tudo sozinho, não tenho assistente, nunca tive, né? Então pra mim fica meio difícil fazer animado, eu tenho vontade. Mas na hora que apareceu a oportunidade certa, assim, a galera certa pra trabalhar, pra fechar esse trabalho, aí eu faço, sabe? Eu acho que o Roco Loco ficaria bem legal num desenho, né? Ah, com certeza, o Roco Loco. O videogame ele ficou perfeito, né, cara? Lindo. Seria um próximo passo, seria fazer uma animação, né? Com certeza. Acho que muita gente espera por isso. É. E aquela coisa, né? De repente você vai encontrar, assim, se for pra ser, será, né? Então se você encontrar uma galera assim pra fazer esse trabalho, você tem vontade então de lançar, de repente, o desenho animado se der certo, então? É que eu faço tanta coisa já, faço tanta revista já, que acaba não me sobrando muito tempo pra pensar nisso sequer. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou deixar pra um momento que eu estiver mais tranquilo, porque agora eu tô nessa loucura de lançar um livro atrás do outro, todo ano preparar um livro. Agora eu tô fazendo um outro projeto com a Cresma que me convidaram, o Alessandro Dreger, lá da IPT Magazine, me convidou pra fazer uma videoaula. Então eu tô preparando uma videoaula que vai ser um DVD em que eu vou ensinar a galerinha a desenhar, a fazer cartoon, tirinha, tudo tal. Que legal, sabe? Olha, que legal. É, então é uma coisa bem legal. Ele tem já uma coleção de videoaulas, ele tem um videoaula de mangá que ele fez contra um rapazinho lá, outro cara de mangá, de artesanato, saca? Então ele tem uma coleção de DVDs que são videoaulas, e eu agora sou o próximo da lista, tá? Eu tô preparando essa videoaula aqui, saca? Então é um outro projeto bem legal. Eu vou aproveitar pra colocar uns extras, saca? Vou deixar um DVD bem legal, uns programas de TV, umas micagens, umas passadas. Então vai ser uma coisa bem divertida. Assim, o moleque aprende a desenhar e ainda tá risado, saca? Ele se diverte, tá? De uma maneira bem legal. E vai ser mais um produto bacana pra mim, assim, que eu não tinha ainda uma videoaula e tal, né? Isso é uma coisa meio nova no Brasil, assim, o pessoal não tem muito. Vocês lembram? Poucos, ou não sei se tem algum cartunista que já fez videoaula, assim, eu não lembro, né? Músicos costumam fazer aquelas workshops em videoaula, assim, né? Sim. Aqueles Priester tem, o Kiko Loureiro tem, mas assim, de cartoon acho que eu não tinha visto ainda não. E no final das contas você também conquistou o público de todas as idades, né, Baraldi? Você tinha um público-alvo, assim, do rock, por exemplo, nas suas festas mesmo, por causa do videogame, o pessoal jogando na festa, tinha crianças, jovens e adultos ali na festa, né? Isso aí acho que é uma bênção que o cartoon oferece pra gente. Porque, como eu falei assim, eu começo fazendo o cartoon pensando num determinado público, assim, mais adulto, tudo tal, mais adolescente. E quando eu vou ver, assim, até a criançada tá curtindo. Eu acho que é um poder que o cartoon tem, assim, de alcançar todo mundo, seduzir todo mundo, saca? E às vezes a gente nem percebe muito, nem se toca muito que o teu negócio vai tão longe assim, saca? A gente pensa que o negócio vai ficar assim mais numa área mais restrita, e depois quando você for ver, ele alcançou um público bem maior. Eu acho que isso é um poder que o cartoon tem, sabe, de alcançar todo mundo, sabe, de conseguir encantar todo mundo, sabe, de atrair todo mundo. O cartoon é uma coisa muito atraente, assim, sempre colorido, alegre, né? Então, às vezes, pode até acontecer, sabe, vamos supor, uma criança, você faz uma piada que ele até não entenda muito bem, que seja muito adulta pra ele, mas o desenho acaba seduzindo essa criança. Ela fala, ah, que bonitinho, eu quero ver isso aqui, tudo e tal, saca? Ela fica atraída por aquilo. E aí, de repente, acabaram gostando do Roco Louco. O Roco Louco eu projetei pra ser adolescente pra cima, assim, mas a criançada gostou por causa das situações doidas. Talvez até eles não conheçam muito daqueles roqueiros que aparecem nas histórias, mas eles acham engraçado ver o boneco se ferrando, apanhando. É o Roco Louco sempre se ferra. As caretas engraçadas que ele faz. Esse, quer dizer, é um humor bem pastelão, assim, né? E a molecada fica seduzida por esse tipo de coisa, né? É impressionante, né? Porque muita criança pequena, mesmo assim, virou fã do Roco Louco, gostam do Roco Louco, talvez até não entendam todas as histórias, tudo que tem ali, toda a informação que tem ali do rock, talvez não tenha idade pra isso, mas eles acabam gostando de ver o boneco pulando, caindo, sabe, se apanhando, sabe, isso é engraçado, velho. Eles seduzem, elas dão muita risada com isso, né? Tem uma outra pergunta do Twitter, que é do programa Na Veia, da Rádio Microfonia, é da Natália Rodrigues. Ela perguntou quais as bandas nacionais que você curte. Ah, eu gosto de todo mundo, viu, sabe? Eu gosto de rock em geral, sempre gostei de rock. O cara que eu sempre adorei, sempre vou adorar, assim, que é um mestre espiritual pra mim, que é do Roco Louco, assim, é o Raul Seixas, né? Eu adoro o Raul, né? O Raul é um fenômeno, assim, que não se repetirá jamais, assim, né? Uma coisa única, assim. Eu gosto muito daquela galera dos anos 80, sabe? Eu gosto do Legião, gosto dos Engenheiros, sabe? Eu gosto do Paralamas, gosto de Titãs antigos, eu adoro Inocentes, tenho tudo do Inocentes, gosto do Cólera, sabe? Eu gosto da galera toda do metal, sabe? Do Torture Squad, do Anga, do Sepultura. Tem bandas alternativas hoje no mercado, tem que eu adoro, tipo, banda Homem do Brasil, que é uma banda muito legal, muito boa mesmo, são sensacionais, são aqui de São Paulo, sensacionais. E toda hora aparece, eu gosto do Mustang lá, do Carlos Lopes, quer dizer, eu gosto muito dessa praia, assim, mas, quer dizer, eu ia falar alternativo, mas hoje em dia todo mundo tá alternativo, porque esse negócio de mainstream, assim, acabou, sumiu, desapareceu, né? É, a internet possibilitou, né, que todo mundo pudesse divulgar mais também, mostrar o trabalho. Mas ninguém mais vai, ninguém mais toca no rádio, assim, ninguém mais tem contrato grande com um gravador, tá acabando, tá sumindo, né? É. Tá todo mundo no underground mesmo agora, assim, né? Mesmo bandas que eram mestres estão voltando pro underground, tipo, não sei lá, não vejo mais o Jota Quest, CPM, essas coisas, essas bandas também já não tem mais aquele respaldo todo da grande mídia, né? Então, quer dizer, eu acho que tá todo mundo, assim, voltando pro alternativo, assim. E tem muita gente, e aí você começa a rodar por aí, por esse esquema alternativo aí, e você encontra muita gente boa, né? Eu acho que o brasileiro é muito talentoso, sempre gostei muito de ir num barzinho, assim, curtir uma banda legal, saca? Nos shows, assim. Então sempre curti tudo. Metal, punk, rock and roll. Made in Brasil, eu adoro, né, meu? Tenho maior respeito pelos caras, né? Banda Exótica também participou da trilha sonora do teu videogame do Roco Louco, né? É, também, a Exótica. Eles estão preparando um disco novo aí também. Vou lançar mais uma bolachinha. E a gente tá sempre em contato, muito brother. Acho que é uma das bandas mais maravilhosas aí do mercado atual, assim. É o Exótica. Eu gosto demais dos caras. O som dos caras é maravilhoso. Adoro. As letras outras, tudo em português, eu gosto muito disso, o som é uma delícia, o visual deles alaquista, eu gosto dessa coisa toda da maquiagem. Eles acham que é uma das bandas mais bacanas que apareceu nos últimos tempos, é um exótico, uma banda genial, eu acho. É, no final deu certo essa parceria, você também não só divulgando eles, mas também acaba fazendo bastante cartoon de bandas, deve ter uma fila de bandas, né, pra você desenhar pra depois publicar, né? É, eu faço muito, sempre fiz muita banda, desenhei banda nacional, sempre homenageei todo mundo, tá, tudo tal, né? E sempre saiu, sempre na Brigade, na Comando Rock, na World Crew, tem a sessão fixa lá, sempre homenageei todo mundo, assim, né? é uma maneira que eu encontrei de prestar uma homenagem mesmo, pra esse povo que se mata de lutar num mercado tão difícil como é o do rock no Brasil, da música em geral, né? Então fazer uns cartões pra eles foi uma maneira assim de dar uma homenagem, né? De dar um agrado pra esse povo todo, de falar assim, eu gosto do seu trabalho, tudo tal, né? E acaba sendo legal porque através desses casos eu acabei conhecendo um monte de gente, assim, já fiquei amigo do Made in Brasil, do Carlos Lopes, do Angra, do Sepultura, que brother de todo mundo, até do Tony Campeiro, né? Virei um super amigo do Tony Campeiro, imagina, né? Eu tô com uns 73 anos de idade, primeiro roqueiro brasileiro, né, meu? E a gente virou super brother por conta dos cartoons, né? Então uma coisa bem legal, assim, de homenagear as bandas, tudo tal. Foi uma coisa que eu fiz espontaneamente, assim, por carinho por eles mesmo e tal. E acabou servindo pra mim esse caminho de muitos deles e tal, né? Verdade, Baraldi, eu quero agradecer a entrevista. Se você quiser deixar um recadinho pra galera da Rádio Microfonia, o espaço é seu. E força na peruca aí, sucesso pra você sempre, bastante saúde pra você fazer cada vez mais cartoons rock and roll, principalmente. Aê, então é o seguinte, eu mando um abração pra todo mundo aí da galera da Rádio Microfonia. Parabéns pela iniciativa aí, todo sucesso pra vocês aí. Tem mais que invadir mesmo as ondas da net, as ondas do rádio mesmo, assim, fazer o que você gosta. E valeu por estar dando essa força por todo mundo que está nesse mercado difícil, que é da música, esse mercado alternativo mesmo. E força para toda a galera que está ouvindo sempre, assim, continuem prestigiando mesmo, assim, sempre essa cena cheia de talentosa, que é a cena da música, do cartoon, do quadrinho brasileiro, do cinema brasileiro que tá super bem, a animação brasileira. O Brasil sempre teve muito talento, né? Então força para todo mundo aí, sucesso, saúde e rock and roll para todo mundo. E um beijão para você, né, Lindoca? É um prazer falar com você. Valeu, e quem quiser conhecer mais os personagens do Márcio Baraldi, acesse o site www.marciobaraldi.com.br. Ele também está no Twitter, é só seguir lá, @marciobaraldi. Valeu, galera! Gisele Santos, especialmente pro pessoal aí da Rádio Microfonia. Até a próxima, beijão, valeu! Rádio Microfonia, música e informação na rede. Informação na rede. Informação na rede.